Salvador, bom dia, TAM 3399, ponto para tu. TAM 3399, autorizado a decolar, da 10, vento é 120 graus, 0612 nós. Além decola no 0, TAM 3399. O TAM 3399 decolado ao 50, chame o controle 120 decimal 8. 208, bom dia. Olá. Controle, bom dia, é o TAM 3399, vai cruzar 2000 pés, pode voar, Leda? 399, contato radar na decolagem, botaram no VGU 340. Saída da EL, autorizada para a Bandeira. 340, Bandeira, 3399. Oxiné 6251, está autorizado, decolado a 10, vento é 100 graus, 62 nós. Voando para o Ugnave. Muito obrigado, Ugnave. 9251 decolado, alto 54, chame o controle 20 decimal 8. Controle 208, chame a 6251, bom dia. Controle Salvador, bom dia, chame a 6251, chame a 1800, né? Chame a 6251, contato radar na decolagem, botar no nível 360, saída da EL, mais 2 mil pés autorizado Veda. Chama 3399, chama o centro Recife em 1251, alterna 1288. 251-288, bom dia. Chané 6251, sub e mantenha nível de voo 320. 6251, chame centro Recife, em 1251, alternando 288. 251-2288, chame a decisão, bom dia. Bom dia. Trem 251, Recife 1251. Bom, 9916, sem identificação, Wanda Lagoinha, está de aceitar a chegada bom, se desça para 4 mil pés, o ajuste 1093. Wanda Lagoinha, chegada bom, autorizado, deve ser fácil, então bom, 9916, Wanda Fred Bonf. Fred Bonf, bom, 9916. Equador, bom dia, azul 4040, pronto, ponto, espera, chama zero. Está autorizado a decolar, dá 10, azul 4040, vento 120 graus, 05 nós. Autorizado a decolar, azul 4040. Senar 6225, aciona identificação, Wanda Lagoinhas para interceptar a chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, o ajuste no 093. Descendo para o 060, no 093, a Lagoinha. Temos o controle, 208. 208, controle de Salvador, grato, bom dia, 4040 azul. Chegada, número 3 na posição. Controle de Salvador, azul 4040, passando 1.200 pés ao 300, saída arbórea, né? Azul 4040, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 300. 300 via Arbor 1, azul 4040. E o 5973, identificação, cada mar, desce para nível de voo 050, o ajuste no 013. Confirme para controle. E o 5973 autorizado de TAP. Tio 5973, confirme sua indicada. Tio 5973, redução de velocidade, 2509. Voo 9916, Boina Produto Serra Vitor 367, autorizado no final do procedimento da RNAV, descendo para 2500 pés, reporte não estabilizado. Senai 6225, confirme sua indicada. 3379, Senai 6225, redução de velocidade 2309. Fazendo para 367, Gente, reporte passando Serra Vitor 366, gol 9916. Camarada 366. Rio 5973, desça para 2500 pés, autorizado final do procedimento RNAV, reporte passando Serra Vitor 366, após o TAP, voo Serra Vitor 366. Cinco 973, ciente autorizado, final do procedimento NBB Zulu, pistão no zero, voo após etapa, voa Duna, reporte passando Duna. Cinco 973, reautorizada a descida 2000 pés. Santa 32 no 5 para autorizar a decolada 1-0, vento é 1-2-0 graus, 4 nós. A gente decola 1-0, 1-0, 3-2, 4-0. 6-2-2-5, desça para 4000 pés, o ajuste no 0, 1-3, vetoração para sequenciamento, curve à direita na proa 2-4-0, seu limite é radial 2-7-0 do Salvador. Direita 240, descendo para 4000, ajuste no 013, confirma qual é o limite, a radial? O limite é a radial 270 do VR Salvador, Oceana 6225. 270. 0 do VOR Salvador 62. Informação 357, acione identificação, via chegada BONF, desça para o nível de voo 050, ajuste no 093. 050, via chegada. Voo 9916, passo Serra Vita 366, complete o novo procedimento RNAV, chame torre 118.95. 1895, boa. Salvador, muito bom dia, voo NASA na zona 6, na final da RNAV 90. Voo 9916, assistente, bom dia, aguarde a autorização de pouso, ajuste padrão. 0013, aguardando a autorização, voo 9916. A 225, redução de velocidade, 2009. 2009-6225. Controle, 2 da cima 8. 8, bom dia. Bom dia. O 99-6, autorizado pouso no 0, vento 1, 2, 0 graus, 04 mais. Desde pouso não na 0, voo 99-16. 15, contato radar na decolagem, sobre a via saída da EL para nível de voo 340. A EL para o 340, possibilidade de voarmos posição ótima? Então 3215, voa Leda inicialmente. Ok, voando Leda. Bom dia, voo no 9-1, não posso esperar, posso esperar, posso esperar. Voo no 9-1. Autorizado para o final do procedimento da RNAV, a Xenai 6225, desça para 2500 pés, reporte no Serra Victor 366. Matias, autorizado para o procedimento, RNAV da 10, reporte no 366, desça para 2500, ajuste no 0, 13, da Xenai 6225. Rio 5973, complete final procedimento RNAV, corrigindo, complete final procedimento NDB Zulu, chame torno no 8, decimal 95. Aguarde autorização de pouso. Guardada de pouso, 961, estou autorizado a decolar, da 10, vento 1, 20 graus, 049. Iniciando no 01961. Sete três, pista livre, autorizado pouso na 10, o vento 10 graus 04 nós. Livre pouso, pista 10. Voo 1961, decolado aos 24, chame o controle, 20 decimal 8. 08, voo 91. Togo 91, decolou na Tael. Sou 1961, contato radar na decolagem, subiu a partir de voo 360, saída da Tael, após 2000 pés, voa Leda. E depois 2000 Leda, voo 961, obrigado. 3215, pode voar próximo agora? 3215, aguarde autorização do centro. Ok, aguarda. São 3597, desça para 4 mil pés, voa na Produção Serra Vista 367. Serra Vista 367, desça para 4 mil pés, ajustado na 03. Puxa, né, 6225, cruzando Serra Vista 366. Serra 6225, complete final do RNAVE, chame torre 198, decimal 9. Para o sinal da RNAV, 1295 é a torre, Chanel 6225, boa sanita. Salvador, Chanel 6225, cruzou Serra Victor 366 no RNAV da 10, bom dia. Bom dia, Chanel 6225, aguarde a pista livre, ajuste padrão. Aguardando pista livre, ajuste padrão, Chanel 6225. Três no solo aos 26, chame o solo 21 no decimal 1. 215, chame o centro Recife 1251, alterno 1288. Muito bom dia. Bom dia. 25, pouso autorizado na 10, vento 120 graus 059. Livre pouso na 10, chame 6225. Para 2500 pés, reporte passando Serra Vita 3 meses. Reportar na 366, desce para 2500, ok. 6225 no solo aos 30, chame solo 121 decimal 1. Leva à direita, chama solo 121 ao Xanair 6225. Oceania 6075, autorizado decolada 1-0, vento 1-0 graus, meia dúzia nós. No 7, completo final do RNAV, chame torre 1-895. 357, ajuste padrão, aguarde a pista livre. Padrão, aguardando. Com 357, pouso autorizado, 90. O vento é 1-0 graus, meia dúzia nós. Eu de pouso 1-0, tá 357. A minha 075, decolado aos 32, chame o controle de Salvador, 208. 208, né, minha 075, bom dia. Olá. Salvador, Ouro, né, minha 075, bom dia. 6075, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360 via saída da Elfa. 360 via da Elfa, Xanar 6075. Vou levar um mais adiante, Pérez. Xanar 6075, autorizado Leda. Leda, obrigado. 6075. Bona 093, aciona identificação, via chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste no 093. 35 no 7, ou tá 35 no 7 no solo aos 35. Chame o solo 2 na décima 1, né? 6075, chame Recife em 1251, alterna no 288. 1251 e alterna? 1288. 288, obrigado, chame 075. Voo 1093, autorizado o final do procedimento da RINAVE, voo no Serra Victor 367, descida para 2.500 pés, ajuste 1093. Ok, descida para 2.500 pés, 2.500 pés, o Gol 1093, no aprodo Serra Victor 367, reporte passando 366. Aprodo 367, descida 2.500, passará passando 366, reporte passando 366.